A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Que atire a primeira pedra, papel ou tesoura, quem nunca foi em uma festa de garagem, sem saber dançar sequer um passinho de Pump the Jam, né? Colou ali um dos seus pés na parede e ali ficou, né? Só esperando passar mais uma rodada de ponche de maçã. Muito ruim. E o lance que colar o pé na parede, isso ali com uns 14, 15 anos, poderia até ser um crachá de que você não sabia rebolar, né? Como o Rob Rosa do Menudo. Isso era uma tática pra mostrar o tênis cabuloso que o cidadão tinha acabado de adquirir, né? Sim. Aí colava na parede ali e um pé ficava sempre à mostra da galera. E quando aquela luz toda batia ali no seu tênis, iluminava e tal. E o meu iluminava de fato, porque eu tinha um M2000, aquele com a língua grande, cores berrantes a la Pacalolo, e foi adquirido com o meu primeiro salário de funcionário do palhaço Ronald McDonald's. Cara, coisa que eu não tenho saudade eram aqueles bailinhos de escola, saca? Nosso conceito de diversão não era nada exigente, né? Sempre ali no último dia de aula, antes das férias, cada um levava um bolo Puma, um rocambole, aquele que vinha uma faquinha assim, plástica. É, exatamente. Isso. Ou senão um saquinho de quiçu campestre que você misturava com 3 litros d'água. Exato. Trazia também aquelas vitrolinhas portáteis que a própria tampa era caixinha de som. Não me lembro muito era bem. Era mono a vitrolinha. Um disco do Harmony Cats, do Gengis Khan. Aí quando tocava uma música lenta, ficavam os homens grudados numa parede e as mulheres do outro. Exatamente. E sempre tinha um malandro que te empurrava lá no meio pra não, você Não, mas as minas ainda dançavam entre si, com elas ali e tal, mas os caras nunca tinham esse hábito. Ainda aí, bem. Aí tinha uma vassoura, né? Aí alguém colava com uma vassoura tinha. E tal. É. Se a vassoura era entregue pra você, você tinha que entregar a dama. Isso. Pro cara. E rolava aquela camiseta também pra todo mundo assinar, né? Toroflex é um calçado elegante. Toroflex é um calçado resistente. O louco, né, que esse lance dos calçados aí, não eram só as características intrínsecas dele, né, cara? Mas sim aquela sensação de ascensão social, e no nosso caso de meninos, a ascensão testosteronal, né, cara? Porque pensa bem, quem precisaria de uma bomba de ar num formato de bola de basquete pra encher um tênis com aquele Reebok Pump? Na língua, né, você dava aquela enchida. Aquilo não tinha razão nenhuma de existir. E mesmo assim foi um dos tênis que eu mais sonhei em ter, mas nunca cheguei perto, cara. Também, meu amigo Fernando tinha um. Eu trocaria uma córnea pra ter um tênis daquele. Na verdade, antes de eu conseguir comprar um tênis com recursos próprios, os meus pés talvez tenham sido os pés que mais usaram calçados genéricos e calçados losers de toda a história do mundo. Topé, tão bonitinho. Porque começa com o meu primeiro sapatinho. Que meu pai usou pendurado no retrovisor do Passat TS dele por pelo menos uns 8 anos. E esse sapatinho foi feito por uma tia gorda que até hoje insiste em fazer coisas de crochê. Esse Passat TS é aquele tipo de farol redondo? Exatamente. Então, essa minha tia que até hoje insiste em fazer coisas de crochê com sobra de lã pinguim, né? Engraçado que ela fazia gravatas de crochê pro meu pai. E com a sobra da gravata ela fazia sapatinhos pros sobrinhos todos. Então o meu lance loser vai desde o sapatinho de crochê até um maldito de um tênis patrocinado pelo meu pai, que foi um constrangedor Lecheval. Esse Lecheval ele imitava o Lecoque. É, o genérico do Lecoque. Cara, esse Lecoque era quase que um crachá de função. Exato. Função, pra quem não sabe, era uma tribo urbana ali que reinou com glória na década de 80, que gostava ali de black music. Aí eles usavam sempre um Lecoque, né? Que tinha um cadarço, cara. Aquele cadarço acho que tinha uns 2 metros de comprimento, que ia até o calcanhar, até a pontinha do pé, cara. Não sei porque a gente gostava tanto daquilo ali. Gigante, cara. Não era legal. Ah, e os funções também usavam uma pizza. Lembra? Calça da pizza. Os caras rasgavam banco do busão, que na época também era de corvim. Cortava um triângulo ali do banco do busão e já fazia a mãe costurar na calça. Aquilo alargava a boca da calça Eu acho, Alexandre, que aquilo era quase que uma transição suave da boca de sino da década de 70 para as calças mais justas, exato, né, da década de 80. Não podia ser uma transição dura, tinha que rolar um fade ali. Mas sabe que ao rememorar esses pisantes antigos, eu lembro, claro, dos que eu tive, mas principalmente dos que eram um sonho de consumo, mas que sem chance de botar os meus pés chulesentos neles. Porque eu era cometido pelo aquele mal dos pés chatos. E tinha que usar uma botinha ortopédica emprestada. Emprestada? Emprestada. Mas que não é feito sob medida. Nada. Pra quê? E pobre tinha medida de pé, meu amigo. É por isso que o seu pé não melhorou em nada, cara. Era o que tinha pra época. Mas eu babava mesmo, era na eu queria ter um sapato da Star Sax. Lembra, cara? Star Sax, todo estiloso. Even the greatest star. Do Kraftwerk, né? Que por muito tempo eu fiquei sem saber que banda era essa. Outro comercial que se enquadra na categoria das trilhas sonoras inesquecíveis era o da Bunnies, lembra? A letra era mais ou menos assim: eu me lembro de você, mesmo sem te conhecer. Depois que meus pés sararam, claro, eu me embrenhei no terrível mundo da imitação do Conga. Que tinha? Porque eu tinha um... Mas Conga era tão ruim, tinha imitação? Tinha, que era o Chispa, e eu tinha um Chispa. E esse modelo de lona, né, que algumas escolas faziam parte até do uniforme, que era o vermelho pra quem fazia o prezinho, e o azul escuro que ia até furar na quarta série. Ah, tinha essa graduação pela cor dos tênis? Exato. Mas eu sonhava mesmo em ter um Montreal, porque você é jovem, diria a propaganda Montreal. E Montreal, na verdade, a gente só via no domingo no parque, né, quando o Silvio Santos anunciava e tal. E ele era o único antimicrobial, e eu não sabia o que queria dizer isso, mas eu queria ter um Montreal. Já da quinta série em diante, eu passei para o Bamba, o famoso Bamba Cabeção, e eu odiava aquilo, cara, porque eu queria mesmo era ter um All Star. E a Tina Turner falava, I love you, All Star. Eu não lembro disso. E não lembra? I love All-Star. All-Star is young and fun. All-Star, o tênis... Cara, eu me lembro de um playboyzinho na minha classe. Ele uma vez me deu uma humilhada, ironizando o meu Bamba Cabeção, dizendo assim, e esse maratão aí? Pra quem não sabe, maratão era um tênis da Adidas, que era muito bacana. Eu quero dar um recado pra você, William. Eu adoraria pisar na sua cabeça hoje, porque eu vou comprar um maratão no Mercado Livre. Seu maldito. Bem, eu não lembro muito bem os motivos, mas uma vez eu ganhei também um Rainha Yacht. Daí eu achei que já tava no Yacht Club dos Playboys do mundo, né, de Angra dos Reis. Tinha aquele yacht quadriculado, New Wave, virou febre. O meu era branco e logo na primeira usada já tomei logo uns 30 pisões na escola, isso. Mas eu queria mesmo era um Monte Carlo, porque o Monte Carlo ele era de cadarço, né? Era o rainha também com cadarço. Puts. E eu era louco pra botar aqueles cadarços também, coloridos berrantes, lembra? Do verde-limão, aquele rosa-choque, tudo a lapa calor. Eu não entendo como a gente gostava daquela estupidez, cara. Mas nós amávamos tudo aquilo. Na onda dos sapatos, que era aquele London Fog, com aquele solado de latex. É verdade, que você passava no posto de gasolina e isso, derretia. Mas eu só tive, na verdade, um Assunção Fog. E falando, inclusive, em genéricos aí, o primeiro chinês a fazer sucesso por aqui foi o Forward, o famoso chinesinho. Tinha aquelas estrelinhas coloridas e tal, e vinha também lá de Assunção. De Assunção não, na verdade, de Porto Stroster. Mas aí nessa época também já tava começando aquela onda de skate, né, cara? E mesmo o chinesinho sendo confortável, já tava ficando ultrapassado. Daí aqueles skatistas todos de Araque ficavam usando já aqueles bacanões, os Mad Hats da vida. Sim. Ou aquele Panda. Daí tinha também o Rainha Skating, que era bacanão. Tinha muitos modelos de tênis pra skatistas, né? Cara, e hoje tá rolando um revival vintage aí, né? Tá cheio de loja que tá vendendo. Na verdade, não é exatamente os tênis da época, né? Eles pegam, dão uma melhorada. Exato. E também nessa onda de sapatos tinha Dockside, Samelo, né? O Sim. Sidewalk. O Jock era caro. Canon. Eu tive um genérico pra cada um desses aí, cara. Falando em derrotas, havaianas, que naquela época já precisavam se declarar as legítimas, né? Afinal, o Chico Anísio sempre falava legítimas só as havaianas. Mas eu tinha uma que era baianas. E quebrava a correia, velho. Eu também tinha. E daí você tinha que botar embaixo ou um grampo de cabelo ou um prego. Ou um prego. Isso até eu dar uma vontade no pai de ir na feira e comprar outra correia, porque vendia essa correia de havaiana, de baiana, na feira. E tinha samba também. Verdade, tinha samba também, cara. Mas umas bacanas que tinham, que eu também não tive, é aquela Samoa. Samoa. Isso, daí tinha Rider, que é pra hoje... dar férias pros pés. Nossa, hoje é uma tristeza você olhar pra um Rider, mas na época era coqueluche. E curioso como existiam muitas propagandas de sapato naquela época. A Grandene lá com as suas melicinhas todas, com cheiro de chiclete, verdade. Que vinha com pochete. Sim. Essa é a pochetezinha que vem com a melicinha. Isso você... aí, menina. É a melicinha que vem com a pochetezinha. Dona Nina, a senhora quer explicar isso direitinho? Pois não, professora. A senhora compra a melicinha e ganha a pochetezinha. Tem azulzinha, amarelinha. E o Vicente Matheus e o Paulo Maluf que faziam propagandas do 752 da Vulcabras. Cara, hoje em dia, qual publicitário que veicularia a imagem desses caras a um produto? Ninguém, né? Impressionante. Cara, e você não acredita, nem que chute eu tive. Cara, você teve sorte, porque que chute era uma das piores coisas, porque ele tinha pretensão de ser uma chuteira, mas não cumpria a função, né? Fedia como um casal de gambás e era... tão feio quanto a Aracide Almeida. E aquela moda de amarrar... É pra piorar, ainda amarrava na canela. No, exatamente, no tornozelo. Era terrível, cara. Não faço ideia porque a gente gostava daquilo. Lembrando aos ouvintes do Agente em 86 que o nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Se você tiver um tema, um assunto pro nosso podcast, sempre anos 80 e 90, faça como a Vanessa Tenório lá de Palmas, no Tocantins, que mandou aqui a sugestão pisantes dos anos 80. Siga-nos no Twitter, temos a fanpage no Facebook. E William, não se esqueça, você que estudou na quinta série em 1985, o William, que tinha um irmão gêmeo, inclusive chamado Wilson, se eu te pegar, maluco, eu piso na tua cabeça com um maratão. E esse maratão aí?